Você está sintonizado com a Rádio Sociedade Aparecidense de Comunicações Limitada. DYK 802, 960 kHz, 50 kW de potência, uma voz que liberta. Libertação, Rádio Sociedade Aparecidense. Eu sou o Teimundo Cristo, é Gilson Jorge de Moura. Muita alegria, muita satisfação. Estamos aqui prazerosamente para poder estar comunicando com todos nesta oportunidade aqui nos estúdios da Rádio Sociedade Aparecidense. Nós temos 26 graus centígrados.